Você não precisa ir para o especialista, fazer um mapa, fazer uma análise, um resumo, um planejamento estratégico de tantos meses para que haja libertação. Você não precisa de nenhuma estratégia humana. Eu e você só precisamos entender alguma coisa. Toda vez que Jesus chegava para expulsar um demônio, ele o fazia pelo dedo de Deus. E ele mesmo nos declarou. Ele amarrava o demônio, ele amarrava o valente e saqueia a casa. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse Jesus. Portanto, ide. Tomem postura. Tome uma posição. Quero ver mudanças. Eu não aceito a mesmice, Deus. Eu não aceito alguma área na minha vida em que o teu reino de luz, de glória, de abundância, de vitória, de alegria, não esteja soberano. E eu vou me levantar. Deus vai me ensinar. Deus vai colocar na minha boca as palavras. Deus vai me colocar as ações, as atitudes de autoridade. Deus vai colocar sobre mim. Oh, Jesus. Põe diante do Senhor. Qual área precisa de libertação? E pode dizer, Senhor, eu vou expulsar demônios mudos, demônios falantes, não importa que tipo de demônio, eu vou expulsá-los. Que se incorporaram ou que simplesmente vão dominando através de fortalezas mentais, pensamentos, medos, eu vou expulsá-los da minha vida, da minha família, da minha história. Eu me posiciono num lugar de autoridade no nome do Senhor Jesus. Se há na tua vida, irmão, algo assim, uma área, pode se colocar de pé e declarar ao Senhor: estou me levantando, Senhor, na autoridade do teu nome, Jesus. Não quero resolver apenas um problema. Eu quero ser discípulo de Jesus, verdadeiramente discípulo de Jesus. Por onde ele passava, os demônios esperneavam, porque sabiam que seriam expulsos. E quando ele expulsava os demônios, o reino de Cristo vinha. Ele mesmo ensinou: se aqueles demônios forem expulsos e encontrarem a casa vazia, voltarão 7 vezes mais. Mas o projeto do Senhor é desfazer as obras do diabo e implantar o seu reino. Os demônios podem até voltar, mas não vão encontrar mais casas vazias. Vão encontrar o reino de Cristo. Nós vamos ter colheita de muitas vidas, vitórias em muitas áreas, porque o Senhor está nos ensinando, nos desafiando, nos levando a um nível de ação como igreja, de autoridade contra Satanás. Levante a sua voz e proclame libertação.